Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Estamos agora com um episódio espetacular, pantagruélico. O episódio mais gargantual que existe em todos os tempos. O episódio sobre o maior filme da história do cinema. O Poderoso Chefão, The Godfather, de 1972, que faz 50 anos agora, em 2022. Essa obra-prima, praticamente imbatível, praticamente unânime. Todo mundo ama esse filme, todo mundo já viu várias vezes, e agora a gente vai falar sobre essa grande obra-prima do diretor Francis Ford Coppola, pra nós aqui no Brasil, Francis Ford Coppola nos Estados Unidos, estrelado por grande Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire e um monte de mafiosos de verdade que estão no filme também, fantásticos, né? Maus atores, mas estão no filme. Então, estamos aí para um grande episódio. Queria falar primeiro com o Felipe Sobreiro. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo ótimo aqui comigo. Quase não participou, tava meio doentinho, mas fez um esforço, porque ele é o nosso Vitor Corleone, né? Não podia ter um episódio sem o nosso querido Vitor Felipe Sobreiro. Logo, logo ele vai dar uma palhinha, né? Temos também aqui Gustavo Leal. E aí, pessoal? Beleza? André Vicente. Olá. E Igor, doutor honoris causa, trevoso, the man from the dark. Tô gostando cada vez mais das introduções. Boa noite e bom dia. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Tudo bom, gente? Vou começar com uma pergunta bem específica. Pediram para eu fazer perguntas específicas, então vou fazer. Esse filme, eu tenho certeza que todos nós cinco, assistimos há um tempão atrás, pela primeira vez, e reassistimos agora para o podcast. Eu queria ouvir de cada um como é que foi a primeira experiência de ver o filme e a última agora, a experiência de rever o filme para o podcast. André. Pois é, eu descobri que, na verdade, não vi esse filme inteiro quando eu era jovem. Ainda sou jovem, né? Vamos dizer assim. E vendo o filme eu percebi isso, que eu achava que eu só lembrava de algumas partes, mas é porque eu tinha visto apenas algumas partes. E até me perguntava se, quando eu comecei a assistir o filme, por que esse filme é tão grandioso assim? Por que vocês falam tão bem dele? E eu descobri ao longo do filme que ele realmente é isso mesmo, que a propaganda disse. Gustavo. A mesma coisa. Aliás, é um caso raro que eu gostei mais dessa segunda vez. Eu não sei se segunda, terceira, enfim, eu já tinha assistido. Mas dessa vez eu gostei mais, né? Normalmente eu não gosto de reassistir as coisas, não. Mas talvez eu tenha assistido a primeira vez só pela fama, né? Assim, meio a contragosto. Mas realmente é um filmaço, né? Muito, muito bem feito. Você acha que cinco homens falando do Poderoso Chefão, a gente vai conseguir fugir do clichê? Não. Não, é muito clichê, porque é um filme, né? Todo podcast cheio de marmanjo fala desse filme, acha esse filme. Pelo menos ninguém tá usando um chapéu Panamá, já é um ponto em favor da gente. Mas vem cá, esse clichê aí, por exemplo, eu descobri conversando com pessoas a respeito desse filme, e me surpreendeu quantas mulheres adoraram esse filme. Então não é um filme pra homem. Amanda, minha esposa, ela ama esse filme. Ela já viu duas vezes comigo. Ela adora. Igor de Campos, como é que foi sua experiência de ver esse filme pela primeira vez? Você tinha quantos anos? Quantos anos que eu tinha, eu não lembro. Mas eu era bem novinho, eu era bem menino. Eu devia estar nos meus 12 ou 13 anos, alguma coisa assim, quando assisti esse filme pela primeira vez. É engraçado porque eu gostei muito do filme, mas assim, eu gostei intuitivamente muito do filme, porque eu não entendi. Eu acho que eu não entendi. Hoje, assistindo o filme, eu acho que eu não tinha entendido ele. Assim, eu não tinha entendido a complexidade dele, não tinha entendido as nuances da história, o desenvolvimento dos personagens. Mas é um filme que sempre me encantou muito, sempre fui fascinado pelo Poderoso Chefão. Inclusive, quando assisti pela primeira vez Poderoso Chefão, ele foi o primeiro filme de gangster, de uma série de filmes de gangster. Eu fiquei obcecado aos meus 12 anos de idade com filmes de gangster. E eu queria assistir todos os grandes clássicos de Hollywood sobre gangster. Eu assisti na época Bonnie and Clyde e Scarface e todo aqueles filmes do Abel Ferrara, Rei de Nova York. Tudo que era de gangster eu assistia, porque Poderoso Chefão tinha sido impactante na minha vida. E hoje, assistindo de novo esse filme, bom, assim, é um clássico de cinema, né? Inegavelmente é um filme excelente, mas eu fico surpreso o quanto que esse filme, ele ainda é interessante, ele ainda me prende, sabe? Por mais que eu já saiba a história praticamente de cor, eu ainda fico acompanhando o desenvolvimento da trama e fico na expectativa da próxima cena, o que a próxima cena vai trazer. É um filme impressionante, assim, em vários sentidos. Não só, é um filme belíssimo, eu acho, né, tecnicamente falando, da fotografia, a trilha sonora do Nino Rota, a performance dos atores. É um filme, assim, que eu não enxergo nenhum defeito nele, sabe? Ele é impecável. E ele é muito, muito, muito bom, muito gostoso de se ver. Agora, impecável, em português, tem um pecado que eu achei horroroso, que é essa tradução do nome, né? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, eu acho o nome péssimo pro filme. Parece, sei lá, uma referência... Não sei, alguém sabe o nome em português de Portugal? Deve ser engraçado. É o Padrinho. Ah, pois é, podia ter sido Padrinho. É que é espanhol também, né? O Padrinho. El Padrinho. Mas aí eles compensaram tudo isso quando eles lançaram um filme infantil um dia desse e os caras traduziram como O Poderoso Chefinho, né? Que é o melhor título de desenho animado de todos os tempos. Eu acho que é o Boss Driver, como é? É um desses... Boss Baby. Boss Baby, né? Eles traduziram Boss Baby como O Poderoso Chefinho, ficou maravilhoso. Acredito, aí foi mesmo. Bom. Eu não sabia disso. Sobreirão, o Sobreiro, deixa eu contar uma anedota rápida. O Sobreiro, quando eu me casei, 15 anos atrás, ele foi convidado para meu casamento, né? E foi num apartamento da minha mãe, uma festa pequena, assim. O Felipe sempre foi um cara meio tímido, né? E ele botou uma camisa preta, uma gravata verde, assim, sabe? Tudo de preto. Com essa barba dele e tal, e ele, meio tímido, ele ficou sentado atrás de uma mesa meio, como é que se fala, uma escrivaninha da minha mãe, com uma cadeira atrás, ele exatamente o Poderoso Chefão, assim, eu tava me sentindo assim, caramba, meu casamento, eu tenho a bênção do Poderoso Chefão, sendo meu padrinho aqui, e ele realmente é o padrinho do meu filho, de fato. Então, padrinho. Eu não posso negar, é um favor que vocês me peçam nesse dia, né? Obrigatoriamente, pela tradição. É. Você assistiu esse filme também, adolescente? É, um pouco mais velho, assim. Acho que por volta de 20. E eu já vi várias vezes. E realmente, né? É o que vocês falaram, não tem uma falha, assim. E é impressionante que o roteiro super redondo, tudo tá bem amarrado. É, se alguém fala alguma coisa no começo, mais pra frente, uma hora depois. Vai ter uma referência que vai fazer sentido e fecha uma... A gente estava comentando, né, que talvez que clichê falar de Poderoso Chefão, bababá. A gente está reparando que muitos dos nossos ouvintes são mais novos, uma geração mais jovem, assim, que para eles realmente talvez não seja uma coisa completamente batida e datada, e sim é algo a ser descoberto. Eu acho que faz jus à fama, e quem não assistiu pode correr atrás, que vale muito a pena. É, com certeza. Eu assisti, eu também era garoto, eu também tinha meio a idade do Igor, assim, 13, 14 anos quando assisti. E de fato, mais uma vez, foi meu pai que me recomendou o filme. Eu lembro que eu tava lá na casa dele também, né? Assim como quando eu assisti o Alien, o Oitavo Passageiro pela primeira vez. E ele me passou duas fitas, assim, cassete pra eu assistir, né? Lembra? 3 horas de filme, né? E ele falou, você vai gostar. E aí ele apontou, ele me empolgou falando das atuações. E presta atenção no Marlon Brando, que é o Poderoso Chefão. E na atuação do Al Pacino, especialmente na cena em que ele tem que matar o capitão da polícia e o Virgil Solano. Lotso, né? Como ele é um mestre de atuação. Aí ele me preparou pra eu assistir o filme, né? E fala, olha, se você cansar um pouco lá nas cenas da Sicília, tudo bem e então, tal, né? Depois fica bom de novo, como garoto, né? Então. Mas eu assisti o filme inteiro, pela primeira vez, assim, direto, adorei as cenas da Sicília também e tive essa reação intuitiva de que uau, que filmaço, que maravilha. Por falar em filme inteiro... A continuação dele foi prevista desde o início ou foi por causa do sucesso, assim, resolveram fazer, você sabe dessa história? Sim, foi por causa do sucesso. Posso estar, né, alguém me corrija, mas o filme, ele fez muito sucesso. Muito, foi a maior bilheteria de todos os tempos, quando foi lançado, assim. Foi um sucesso estrondoso, ninguém imaginava. E a continuação garante a qualidade, assim, não? O segundo saiu 2 anos depois só, foi super rápido. E tem muita gente que acredita que é melhor do que o primeiro até. Eu acho que eles são pau a pau. É, muita gente bota o favorito. Eu não acho que... Eu acho que o primeiro é mais simples e perfeito, intocável. O segundo tem algumas questões, mas... Pra você ter uma ideia, o Al Pacino, ele ganhou $35 mil pra fazer o primeiro filme. E no segundo já era $600 mil negociado. Então, de fato, eu acho que foi... E aí, ele, o Francis Ford Coppola e o Mario Puzo... Vamos, né? É, porque no romance, né? Baseado no romance do Mário Puzo, a gente não falou isso, né? O filme é baseado no romance do Mário Puzo, que é um romance meio pulp fiction, né? Assim, bem inferior ao filme, sem dúvida, mas que foi. O filme foi coescrito pelo Mário Puzo em parceria com o Francis Ford Coppola. Cada um deu um tratamento pro roteiro, e aí, quando eles se juntaram, eles viram que realmente estava muito parecido. Mas o elenco, a fotografia e o talento do Coppola como diretor e como roteirista acrescentaram grandiosidade. Mas você lê o livro, né? É um livro que você até lê compulsivamente, assim. Não é um mau livro, mas ele é muito mais baixo nível, ele é muito mais pulp. Inclusive tem um capítulo inteiro sobre o caso do James Caan, né? Do Sonny Corleone com aquela amante dele. E aí tem várias menções ao tamanho do pinto dele, que é enorme, sabe? É uma coisa... Isso aí o Coppola cortou tudo do filme, né? Fez alguma menção. Tudo, né? Não, porque tem uma cena no casamento. Só pra falar, não, tudo bem, né? Só precisa disso. Né? É muito. Mas o Felipe tava falando do roteiro, né? Minha próxima pergunta é essa. O roteiro perfeito. Você assiste garoto, você assiste depois adulto, você reassiste de novo pela... Eu acho que foi a sétima vez que eu vi o filme. E você sente, assim, esse fluxo que o livro, o filme realmente te leva até o fim, sabe? Facilmente, por 3 horas. Nunca é chato, você pode rever e rever e rever. Ter 1000 personagens, você não se perde lá entre nunca eles. Nunca se perde. É esse tipo de filme que o pessoal mostra depois em teoria de roteiro, em aula, né? Sobre o arco do personagem, né? Todo personagem lá começa num ponto e termina num outro totalmente diferente, né? E não é só o arco do personagem, é o arco das sequências, é o arco narrativo. Toda, se você perceber bem, o filme é dividido em sequências, né? Tem a sequência do casamento, tem a sequência do produtor, que tem que dar que o Orbe Duval vai lá, o Tom Hagen vai lá pra convencê-lo a dar o papel pro cantor, né? Pro Johnny. Pro não Sinatra, né? Pro não Sinatra, tem a sequência do hospital, e tem a sequência do assassinato, tem a sequência da Cecília, e essas sequências são fechadas, né? É, se você pensar nos elementos da história, né, básico, tem uma das teorias, dizem que a história é dividida entre, né, especialmente no roteiro, no cinema, dividida entre mundo comum, um incidente que incita uma ação nova, a ação que vai crescendo a partir desse incidente, a crise e o clímax. E todas essas sequências do Poderoso Chefão, você aponta perfeitamente esses 5 elementos, né? Tem a cena que estabelece a sequência, né? O que é comumente aquilo no mundo normal do universo do filme. E aí acontece uma coisa inesperada que incita várias outras ações, e essas ações vão crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma crise, um conflito, e aí tem um clímax. E aí você percebe certinho. A sequência do produtor é perfeita para isso, né? Porque qual que é o mundo comum? O mundo comum é o Robert Duvall chegando, né? No estúdio, né? Pegando um avião, e aí ele chega no estúdio, ele anda por toda aquela, né? Aquele longo caminho até chegar lá nas filmagens, e aí ele encontra o produtor, né, assinando alguma coisa. E aí acontece o incidente, né? Ele fala, olha, o meu chefe tá pedindo para você dar o papel pro Johnny. E aí tem as ações que vão crescendo, né? Ele fica muito puto, expulsa, e depois fica sabendo que o Marlon Brando é o Marlon Brando, é o Vitor Corleone, então convida o Torrego para jantar na casa dele. E aí tem a crise, né? Que quando ele fala, finalmente, o motivo pelo qual o Johnny nunca vai ganhar aquele papel, porque ele desgraçou, né? Que é um tema recorrente no filme, né? Desgraçou a minha protegida, né? A minha atriz protegida. Então ele nunca vai ter nenhum futuro em Hollywood. E aí tem o clímax, né? Que é o cavalo, a cena famosíssima da cabeça de cavalo. Que é incrível essa cena, ainda bem que foi feita naquela época. Eu li uma trivia de que eles ensaiaram a cena com uma cabeça artificial, né? De mentira de cavalo. E aí, sem o ator saber, né? O produtor, quando ele entrou na cama, eles secretamente colocaram uma cabeça de cavalo de verdade, assim, sangrando, assim. Que eles tiraram de uma fábrica de comida de cachorro. Que eles antigamente pegavam os cavalos lá e matavam pra fazer comida, ração de cachorro. Ah, não, duvido que alguém mata cavalo pra fazer ração de cachorro, não é possível. Faziam isso naquela época, né? E aí eles pegaram uma cabeça de cavalo de verdade, sangrando, e botaram embaixo da cama, assim. Daí o horror, né? Aquele grito espetacular, genuíno, que não é atuação, é um grito de verdade, assim, de pavor. Espetacular. Oh! Não sei imitar, Felipe sabe. Esse, né? Grito aí, né? E vai crescendo, assim. Então, é um exemplo de uma sequência fechada, perfeita. E todas essas... E o filme inteiro é assim. Vocês concordam com essa tese? O que vocês acham? Tem alguma parte do roteiro que vocês veem meio solta, assim? Ou... É tudo certinho assim mesmo. Tô lendo um livro do George Saunders, né? Do cara que ganhou um monte de prêmio com aquele Lincoln in the Bardo. E ele tem um livro bem legal que é... Ele pega 7 contos russos e vai discutindo. É uma aula que ele dá na universidade e ele fez um livro agora sobre isso. E é uma das coisas que ele fica batendo, repetindo, né? Isso de tudo no, na história tem que avançar algum ponto central, né? Alguma coisa importante e tal. Você não pode botar uma coisa só por colocar lá. Isso é o que você corta depois. E eu assistindo o Poderoso Chefão agora, realmente é difícil você pensar o que é que poderia ser cortado. Assim, que personagem que aparece, que fala, não está avançando alguma coisa muito importante para o ponto, né? Ou fazendo, criando a imagem do Al Pacino como o filho diferente, né? Quer dizer, ele não é violentão como o Sonny, ele não é um babacão como aquele outro. O Fredo. Ele é diferente, né? Ele é seguro de si, mas ele é implacável, ele é... Não, ele é um herói militar, né? Herói de guerra, exato. Ele é um cara que tinha tudo para fazer a vida honestamente, mas que abre mão para defender a família. Então, assim, tudo na história tá vendendo, ajudando a construir no começo, ajudando a construir essa imagem, né? Todos os personagens laterais que aparecem ajudam, né? Aquela cena inicial muito boa do cara falando, do Luca Brasi falando sozinho, né, assim, nervoso, quer dizer, pra mostrar a importância, né, como o pessoal respeitava o Corleone, né. Então, assim, eu acho que é um filme muito bem feito, apesar de ser um filme longo, não é um filme longo porque tem muita encheção de linguiça. Eu acho que não tem quase nada, até a cena do casamento, as danças e tal, tem uma função, né, de mostrar esse lado normal da família, né, assim, não é uma coisa que o Tarantino falava muito, né, que o bandido, ele não tá 100% do tempo falando sobre o crime, o que é que ele vai fazer, né, ele vive uma vida normal e então eu acho que é um filme... Especialmente nesse caso deles, para estabelecer quão tradicional eles são, né? Tradicionais, né? No sentido culturalmente italianos e tal, né? Tem sempre um elemento religioso. É a própria estética do filme, ele aponta isso, né? Porque essa cena do casamento, né? A festa em si, é a festa que tá toda a família, inclusive as mulheres e as crianças, né? E é super solar, é super iluminada, é colorida, parece um calendário antigo, né? E ao contrário, as cenas só entre os homens, né? E os pedidos, os favores, e os esquemas, as transações, negociações, são tudo naquela escuridão fantástica criada por esse fotógrafo maravilhoso, Gordon Willis, que é um dos maiores diretores de fotografia da história do cinema, que ele criou esse estilo de fotografar na escuridão, na sombra, né? Que tem que ser muito craque para fazer isso. Então você vê que durante o filme todo tem esse contraste entre a família, que está sempre iluminada pelo sol, pelo dia, e a máfia é sempre à noite, é sempre no escuro, no quarto escuro, né, nas sombras. Uma estratégia visual do Coppola também brilhante, né? Mas, e apesar disso, o filme é divertido, porque, quer dizer, talvez eu não tenha gostado muito da primeira vez que eu assisti, ou não tenha gostado tanto, porque é aquela coisa, quando a gente resolve ver os filmes mais importantes da história, os melhores filmes de todos os tempos e tal, boa parte deles não são divertidos de assistir, né? Ou não são nada demais, sei lá. Eu assisti o Cidadão Kane, que na maioria das listas é considerado o melhor filme de todos os tempos e tal. Não se compara a experiência de você assistir O Poderoso Chefão, que às vezes está em primeiro lugar, às vezes é o segundo que está como o melhor de todos os tempos, às vezes é esse, né? É diferente, você entende que tecnicamente o Cidadão Kane foi fundamental por uma série de inovações e etc. Mas não é um filme divertido de assistir, né? Não é um filme fantástico, você sai uau. E o Poderoso Chefão é, né? Toda vez que você assiste, você entende porque aquele é considerado um clássico. Inclusive, vocês estavam falando da duração do filme, outra trivia muito legal de falar é que o Coppola estava tão preocupado, né, com... que ele era novo, né, um dos primeiros filmes dele, né, especialmente o primeiro filme caro da vida dele, né, da carreira dele, estava assim nos 38, 40 anos de idade, ele entregou uma primeira versão do filme para os produtores de 2 horas e pouco, assim. E foram, acho que talvez pouquíssimas vezes isso aconteceu na história do cinema. Os produtores, executivos falaram, não, velho, que absurdo. Pode botar mais aí. Tá pouco. O filme não pode ser assim. Tá tudo cortado. Eu quero saber mais. Eu tenho certeza que tem coisa melhor aí. Pode aumentar. Pediram pra aumentar. Incrível, né? Uma curiosidade que eu queria perguntar pra vocês. Tem uma cena cortada que eu senti um pouquinho de falta. Talvez não coubesse na edição final. Ia quebrar a harmonia, talvez, né? Mas tem uma cena que tem no livro também, e eles filmaram, que é o Al Pacino, no final do filme, com uma shotgun, assim, uma espingarda, né, uma 12, chegando numa padaria, sei lá, numa loja nos Estados Unidos, né? E ele encontra, finalmente, o Fabrizio, né? Que traiu ele, né? Que botou a bomba debaixo do carro da esposa siciliana dele. E aí ele mata o Fabrizio, né? Com essa shotgun. E aí se cortaram essa cena do filme. Faz falta, Igor? Eu acho que não, assim. Essa seria a última cena do filme? Não, antes do batismo. Não. Não, se tivesse colocado isso, eu não sei. Talvez tivesse ficado ruim até. Eu É, eu acho que eu gosto da ideia, assim, de fato, né? Logo após a explosão do carro dele, né, ainda naquela sequência da Cecília, que é engraçado, né? Que seu pai, ele alertou você dizendo que talvez você não fosse gostar muito da sequência da Cecília. Eu sempre amei aquela sequência, desde pequeno. É, eu acho lindo. E o Fabrício, né? Guarda-costas dele desaparece. Ah, eu acho bom, assim, porque não tem que finalizar tudo. Sabe, eu acho meio esquisito também, assim, um filme que ele tenta fechar tudo bonitinho, assim, sabe? Nada contra os roteiros redondos, em que tudo se resolve, tudo tem uma solução. Mas é, não deixa, sabe? Tem que ir atrás também do Fabrício, né? O Fabrício estaria trabalhando numa padaria italiana em Nova York. Que burrice! Tá bom, é, pois é, assim, tipo, o cara sabia, ele mata a esposa do chefão de Nova York, e aí ele pensa em algum momento, assim, sabe? Tipo, ah, eu acho que eu vou pra Nova York pra ser padeiro. Não, foi bom, não senti falta, não. Eu acho que cumpriu a função, né? Porque a ideia, aquela cena ali, é o que deixa ele implacável com qualquer tipo de traição, né? Porque ele tinha uma relação legal com o Fabrício e com aquele outro, aparentemente, né? Parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo e tal, e ele é traído de maneira brutal, né? E depois, a partir disso, ele fica completamente implacável. Vamos falar então da progressão do Al Pacino, né, como personagem. Né? É um ótimo ponto. Ele começa o filme, como o André bem apontou, soldado. Né? Ele chega no casamento, né, com um uniforme do exército, tal, que ele foi para a guerra, né, serviu para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Porque o filme começa nos meados dos anos 40, assim, depois da Segunda Guerra, e ele vai até mais ou menos meados dos anos 50. Né? O filme tem, a cronologia do filme tem mais ou menos 10 anos. Então o filme começa, imaginemos, assim, 1946, 45. Né, e ele chega uniformizado com o uniforme dele da Segunda Guerra Mundial, o Patino. Ou seja, ele chega na festa americano. Né, ele é um cara americano. Ele, né, nasceu, foi criado numa família italiana, né, em Nova York, da máfia, mas ele não é. O uniforme visualmente já separa ele da família. Inclusive, ele fala isso, né, pra Kay, né? Diz, olha, isso é a minha família, não sou eu, né? Ele tá meio divertido mostrando as figuras pra ela, né? Os tipos e tal, como algo meio que não tem nada a ver com ele. Ele tá por fora, né? E ele deixa claro pra ela exatamente que ele vai permanecer assim. Eu tenho outro código de princípios. Né? E aí, qual é a primeira coisa que muda isso? Qual é o primeiro choque dele? Assassinato do pai. Não, tentativa, né, de assassinato do pai. A tentativa de assassinato do pai, né? Quando ele vê a possibilidade de perder o pai dele, né? Que ele dá um tique nele, assim, né? De que, caralho, eu posso perder essa figura, esse meu pai. Ele vê o quanto que ele amava realmente, de fato, o pai dele, o quanto que ele estava ligado ao pai dele sem saber. E ele vai lá no hospital. E lá no hospital, eu acho que tem uma... acontece a primeira, realmente, a primeira semente, né? A primeira traição. Quando a polícia chega, né? Ele vê que não, a polícia tirou todo mundo, que ele estava desguardado, né, sem nenhuma segurança. E aí ele descobre que o capitão McCluskey lá, né, provavelmente é um policial corrupto, provavelmente tenha sido comprado pela família Tattaglia lá para terminarem de assassinar o pai dele. E aí ele deixa isso claro pro policial, né, quando ele finalmente consegue chamar a polícia, tem aquela cena super, né, tensa, né, que chega lá o namorado da filha do padeiro, né, pra, né, ah, obrigado, que tinha, o Marlon Brando tinha, o Vitor Corleone tinha aceitado favor, né, de não, você pode ficar aqui nos Estados Unidos e casar com a filha do cara que fez o bolo, né, pro casamento. Então eles conseguem evitar uma segunda tentativa. Eles fingem que eles estão tomando conta lá na porta do hospital, né, eles estão, se fingem passar de capangas, né. Por muita sorte, então, ele conseguiu salvar a vida do pai dele, e aí dá tempo do Tom Hagen chegar com um monte de gente, né, pra proteger o pai, pra realmente evitar uma segunda tentativa de assassinato, né. E aí, nessa hora, o policial fica muito puto com ele, porque o Al Pacino, né, o Michael deixa super claro, né, subentendido que, não, eu sei que você foi comprado, quanto é que custou, né, quanto que te pagaram, quanto a família Tattaglia te pagou pra fazer isso. E ele leva aquele soco, né, e esse soco, que o rosto dele fica inchado praticamente o filme todo, né, tem uma marca lá. Acho que tecnicamente ele quebra a mandíbula do Michael, né? Ele, inclusive, tem que andar com a boca meio amarrada um tempo, assim. E é exatamente quando o sistema trai ele, né? É quando os Estados Unidos, né? Quando a América trai o Michael pela primeira vez, né? Ele se sente traído pela América. Porque a primeira fala do filme é meio um reflexo disso, né? Daquela cena espetacular do Bonacera, né? Falando, I believe in America, né? Eu acredito na América. O Pacino começa o filme também acreditando na América, né? E ele literalmente leva um soco da América. Literalmente, eu acho que não é um uso adequado nesse. O soco é literal, né? A América é que não é literal. E a segunda traição é essa na Sicília que o Gustavo falou. Ele, então, ele vê que ele não pode confiar em ninguém. Ele não pode confiar nem na polícia. e no sistema judicial americano, e também não pode confiar nos próprios amigos da máfia, nos próprios pessoas que deviam protegê-lo, que é a máfia siciliana lá, os colegas sicilianos. Ele é traído por um dos guarda-costas dele. Então ele vê que ele não pode confiar em ninguém, que ele tem que ter controle absoluto, total de tudo. Só na família imediata, assim. E mesmo assim, no segundo filme, ele percebe que nem a família imediata. Então ele começa a crescer uma paranoia e uma necessidade de prever tudo e de ter absoluta segurança e proteger a família dele a todo custo. Então ele acaba começando a se transformar. Ele quer se transformar um pouco no pai dele, né? Mas ele não consegue, né? Eu acho que eles também fazem muito bem essa construção dos dois personagens. O contraste entre ele como chefão e o pai dele como chefão, o Vitor, né? É um contraste muito grande. Eu acho que foi uma genialidade do Mário Puzo. Vamos criar um padrinho, né? Um don benévolo. Quase como se fosse um ditador benévolo de Platão, da República, assim. Sábio. Então você, no filme, você não vê nenhuma atrocidade, maldade que o Marlon Brando comete, assim. Ele é um herói. É um filme visto de dentro da máfia, né? E nenhum civil é prejudicado pelo Marlon Brando, por alguma ação do Marlon Brando, assim. Não mostra ninguém sendo violentado, não mostra ninguém sendo chantageado, roubado, não mostra prostituição, não mostra escravidão sexual, não mostra nada que a máfia costuma fazer. E isso foi uma genialidade do Mário Puzo, do Franco, do Coppola, né? Porque a gente simpatiza muito com Vito Corleone, né? Ele é quase como se fosse uma figura divina no filme. Pois é, mas e não é à toa que o nome é Godfather, né? O nome do padrinho. Mas isso é interessante no filme. Eu queria colocar depois... Não sei se é a hora de a gente falar disso, porque vocês ainda estão falando de aspectos mais terra a terra do filme, assim. Que é essa figura, né? Vamos tentar pensar assim. Filme com esse roteiro alinhado, certinho, bem contado, fotografia, etc. Tem um monte. Que é assim. Inclusive é uma fórmula, como você descreveu, né? Então outros diretores já fizeram. Só que esse filme, ele conquistou o público de uma forma muito intensa. E como a gente tinha comentado, né? Não é um filme para homens, não é um filme para mafiosos. Então você tem o público desse filme é quase... Ele é meio unânime, né? E é entre mulheres, homens, etc. Tem alguma coisa nesse filme, e aí quando você falou da figura do personagem do Marlon Brando, que talvez explique isso, né? Que é essa figura, o Godfather, né? Que é essa autoridade, né? Que ao mesmo tempo ela tem uma mística, assim, né? Ele é uma figura que todos temem ele. Os inimigos, inclusive, temem também, respeitam, temem, mas também tentam assassinar, etc. Tomar o lugar. Ele é o chefe dessa família, né? Então ele tem essa benevolência que você falou, não sei se é a melhor palavra, e ele cativa, né, o telespectador também. Tanto a atuação do Marlon Brando, mas a figura do personagem cativa muito, assim. Ao ponto em que, quando a gente assiste, a gente fala assim, pô, isso é uma família, né? Pô, eu queria até aumentar minha família para ter uma família como essa, ou para ver esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí eu queria perguntar para vocês isso, assim, até que ponto essa figura do Godfather... Porque o Al Pacino, como filho dele, ele de uma certa maneira, ele vai desvendando pro telespectador como se forma um Godfather, né? Você, inclusive, pode imaginar que a história do pai dele foi similar... Que ele passou por, sei lá, tentativas de assassinato, que ele teve que lidar com pessoas que queriam matá-lo, traíram ele, etc. Né? Tanto que eu acho que no segundo filme tem, né, reconta um pouco a história, né, da formação dele. Eu não sei, eu não vi o segundo, mas pelo trailer tem isso. Então, o que que diferencia esse filme? O que que faz ele ser o grande filme da história do cinema e as pessoas amarem ele de várias gerações? Que outros filmes não têm. Não é só o fato de falar de máfia também, né? Porque um monte de filme fala de máfia. Vocês têm alguma ideia aí? Pegando esse gancho aí do Godfather, que você falou, é quase uma figura divina, né? Assim, tem teorias que dizem que o poderoso chefão, né? O Vito Corleone, como personagem, ele é uma figura, praticamente um deus com roupa de mortal pra família dele, né? E pra Nova York. Que ele realmente é uma figura, quase como se fosse uma divindade. E eu tava dizendo isso, né? Que essa identificação que todos nós temos com ele, né? Que todo mundo torce por ele, todo mundo gosta dele. Também tem a ver com a atuação do Marlon Brando, né? O Marlon Brando... Eu li uma trivia de que eles quando mostraram as cenas do Marlon Brando para chefes da máfia, das famílias mafiosas de Nova York, que realmente existem, né? As cinco famílias de Nova York, mostraram para alguns deles o filme, né? Como se eles fossem consultores, assim, tá certo, tá legítimo, tá igual. E eles disseram que o chefão, né, né, o Marlon Brando, ele tá meio frágil, ele tá meio suave demais, de que um boss como ele, né, que o boss é o último nível, né, o boss, tem o underboss, e tem os capo regime, e tem os soldados, né, é uma pirâmide mesmo, certinho. E do lado do boss tem o consigliere, e é bem hierárquico, certinho. E aí disseram que o boss, que é o Vito Corleone, ele é muito elegante, ele é muito forte, ele tá sempre bem vestido e sempre se impõe, sabe? Tem autoridade máxima. E o Marlon Brando, ele fez questão de fazer o Poderoso Chefão meio mais frágil. Ele usava roupas maiores do tamanho dele, com um colarinho maior, pra dar a impressão de mais fragilidade, de velhice. A maquiagem também faz ele bem mais velho do que ele é. Né? E os movimentos. É porque a história pega a decadência dele, né? Tanto é que ele além de ser baleado, né? Ele fica na cama, ele convalesce daquele jeito e vão preparando a substituição dele, né? Ele inclusive é apresentado em determinado momento como ele está doente, né? Para as outras famílias. E ele morre de uma forma muito frágil, né? Ele morre um vovozinho, assim, no final da vida, né? Então, eu quero dizer que a violência. E a maldade, entre aspas, do Vito Corleone tá dentro. Marlon Brando não mostrou isso. Marlon Brando não mostrou masculinidade e violência e agressividade, sabe? Em quase nenhum momento do filme. É tudo dentro. Você sabe que ele tem, mas ele não mostra. Ele tá sempre calmo, sempre sereno. Até quando ele dá aquele tapa na cara do cantor, né? Muito engraçada essa cena. Quando o Johnny tá falando, começa a chorar, né? Por favor, me dá esse papel, minha carreira acabou, minha voz tá. Pode agir como um homem, né? Ele diz. Aí dá um tapa nele, assim, sabe? Mas ele é um tapa meio paternal, assim, não é agressivo. Então eu acho que isso conta também, né? Nessa mística que o Poderoso Chefão criou, né? Que o Vito Corleone criou ao redor desse personagem, né? Mas isso também é uma atuação de masculinidade, né? Hoje em dia tem aquele cara do Twitter, tem muita gente sacaneando com o cara do Peaky Blinders, né? Eu nunca assisti, não sei como é que é, não. Mas tem muito meme do não reaja, né? Essa coisa de não reagir, de ser silencioso, de ser calado, de não explodir. Também é um travesty, né? Como é? Uma atuação de masculinidade. Mas o André falou esse negócio, eu fiquei pensando, os quatro filhos dele, né, os três legítimos e o irlandês, né, o Tom, né, são quatro soluções possíveis para o Édipo, né, se você pensar. Né, você tem o que resolve, na verdade, que acha que está imitando o pai, mas na verdade que é uma paródia do pai, que é o Sonny, né, que é só violência e é só isso que o Diego está falando, né, essa atuação de masculinidade, quer dizer, eu vou mostrar... Só reação, né? Isso, eu só vou mostrar que eu sou poderoso através da força, eu vou exagerar a força e morre por causa disso, inclusive, né, porque não para pensar. Aí tem o Fredo, que é um cara que vive, né, quer dizer, meu pai é uma figura tão poderosa que ele é um nada, né, ele não consegue ser nada, ele é aquele menino, né, que não consegue nem defender o pai na hora que o pai tá sendo, estão tentando assassinar o pai. Esse é o que tá em Las Vegas? É, isso. O que parece Didi Mocó. O Tom Hagen, que é aquele cara que tem uma admiração saudável, digamos assim, né, pelo pai, mas que é subserviente, talvez porque também não é filho de sangue e tudo, então assim, ele tá sempre obedecendo, né, ele é o cara menos conflituoso, né, da família, como se ele não se sentisse no direito de contestar nada. E de repente vem o Michael, que é a solução perfeita do Édipo, né, quer dizer, que ele pega a essência do que é ser um boss, mas não é uma cópia do pai, ele realmente assume de direito a posição do pai, né, do chefe de família. Ele se adapta às circunstâncias. Inclusive, ele não quer, né, inicialmente, né. Tanto ele não queria, mas o próprio pai dele, eles estão conversando mais pro final da vida do Vito, né? O próprio Vito também estava de acordo com o Michael não se envolver. Ele queria um filho que fosse um cidadão legítimo, né? Ele falou uma coisa, imagina só, né? Um senador Corleone, né? O que eu queria para você. Só que ele acabou herdando, né? A posição do pai. Mas, e até nesse sentido, ele é o filho perfeito, né? Porque ele aceita o sacrifício. Ele podia ter insistido, tipo, não quero entrar nessa aí, eu quero ser senador, você me prometeram que eu ia ser senador. Isso que o André falou, que o Corleone passou por sacrifícios também. Ele aceita o sacrifício dele. Eu vou ter que entrar no jogo aqui. E ele entra de maneira perfeita. Acho que é por isso que o Diego falou no começo que eu tinha sacaneado ele, que falar cinco caras falando de Poderoso Chefão é clichê. Mas é clichê por isso, que é um negócio que pega a psique, o inconsciente masculino de maneira muito forte, entendeu? Porque esse cara é o cara que chega com a solução perfeita do Édipo, né? Assim, ele assume a posição do pai de maneira autêntica, né? Não é uma cópia do pai, ele não tá submisso ao pai, ele é carinhoso com o pai, né? No final, aquela cena muito bonita do antes do pai morrer, que ele tá conversando com o Corleone e ele fala, que o pai fala isso, né? Poxa, você devia ser um senador, um governador, eu achei que você não ia precisar passar por isso, né? Achei que você não ia precisar fazer esse sacrifício. E ele, ao invés de ficar ressentido, ele fala, não, a gente vai chegar lá, ele... Quase que promete pro pai, né? Assim, não, pode deixar comigo que um dia a gente chega lá. Então, acho que é um filme que é muito forte para além de ter uma temática pretensamente por fora masculina, essa coisa da guerra, da violência, das armas e não sei o quê, mas tem esse aspecto psicológico que eu acho que é muito foda, assim. Como o Michael, ele é perfeito em tudo nesse sentido, né? E nesse filme não aparece, ele não erra, né? Mesmo na paranoia dele, do mesmo jeito que o Diego falou que o Corleone não aparece incitando nada violento e nada do mal, pelo contrário, ele fala que é contra as drogas, é isso, ele é quase do bem, né, o Corleone. E o Michael, ele é violento, mas ele não aparece fazendo violência equivocada, ele não erra, né, ele não mata o cunhado sem merecer, ele não, tudo que ele faz é perfeito, né, tudo ele é quase um sniper, né, ele acerta em tudo. Aquela pergunta que eu fiz inicialmente, né, tem isso que o Gustavo falou, é uma forma também de responder, né, que a figura do Al Pacino é muito sedutora, né, para o telespectador, né, e para a família dele também, e para as famílias inimigas, né, é uma figura que instiga respeito, né, inspira respeito. Por exemplo, aquela cena em que ele chega na Itália, na Sicília, e ele dá uma paquerada lá com uma menina que surge, né, que depois a gente vai saber que vai ser explodida dentro de um carro, né, num atentado lá. Aquela cena é interessante porque ele convence, ele se instaura nessa posição do pai dele, vamos dizer assim, né? Do mafioso respeitado e respeitoso, e que inspira temor também, né? Eu acho que essa é uma grande virada do personagem dele, né? Que os três começam a falar dessa menina pro dono do restaurante em que eles estão, né? Que eles não conhecem. E eles começam a falar, ah, que boca, nossa, que mulher... Você viu? Até que eles descrevem o vestido dela e ele entende, né? Quando eles descrevem a roupa dela. É, e aí o dono do restaurante fica puto de raiva, fala, vocês estão falando da minha filha, né? E aí os seguranças, né, os capangas do Al Pacino, eles falam, ih, vambora daqui, né? Ferrou, sujou. E ele fala, não, senta aí. E aí ele fala, chama o dono do restaurante. E aí ele trata o cara com super respeito, fala, olha, desculpa, né? A gente não sabia que era sua filha. E aí ele fala uma frase ótima, né? Que ele ganha o cara, né? Ele ganha de uma forma, vamos dizer assim, mafiosa, né? Ele fala, olha, você tem a opção de perder sua filha ou ganhar um... Alguém lembra dessa frase que ele fala? Não, ele fala o seguinte, ele se apresenta, né, como Michael Corleone, e ele fala que ele está escondido lá na Sicília, que ele vem da América, e que algumas pessoas dariam muito dinheiro por essa informação. Já meio que instigando o pai dele, olha, você agora sabe quem eu sou, você pode me delatar, sabe? Porque a minha cabeça está prêmio. Mas se você fizer isso, a sua filha vai perder um pai, já deixando bem claro, assim, se você fizer isso, claro, eu vou saber que foi você que me delatou, então eu vou te matar. A sua filha vai perder um pai ao invés de ganhar um marido. Sim, exato. Uau. Ele dá, na verdade, uma falsa opção pro cara, né? E ele impõe o poder dele nisso. E nesse momento, o interlocutor dele, que é esse dono do restaurante, ele se entrega como, olha, eu aceito a sua autoridade, né? Sem violência, sem nada, né? Ele ganha autoridade nisso e na forma de dizer, né? Dando uma falsa opção para ele, né? Mas tudo mediado pelo esquema da tradição e tal, né? Ele ainda assim tá... Ele não simplesmente vai lá e pega a mulher depois. Ele diz, não, vamos ter um romance tradicional com a família presente. No horário que vocês disserem, quero ser apresentado oficialmente, bababá. Tudo retoma para esse aspecto, né, católico tradicional. Um exercício que você poderia fazer é imaginar os quatro filhos nessa situação, né? Como cada um faria, né? Se fosse o Sony, já ia ter pego a menina querendo ou não, no meio do campo, e se brincar, já tinha matado o pai da menina mesmo, né? O Fredo não ia nem olhar para a cara da menina com medo, ia sair correndo, né? O Tom Hagen ia provavelmente querer discutir com o Don Corleone, saber o que é que faz e tal, e chegar a um acordo. Então o Michael, ele é mais um exemplo de como o Michael, por si só, ele chega a uma solução que é muito próxima da tradição, mas que já cria o personagem dele, né? Já ajuda a criar esse personagem dele como um cara implacável, mas não cabeça quente, né? Ele é um cara implacável e frio. Tem uma coisa visual no filme que... O Al Pacino, não sei se foi a ideia do Al Pacino, de todos, né? Que mostra exatamente isso, né? Que é quando isso acontece nessa cena, exatamente nessa cena que ele convence o pai da menina a se casar com ela. E também na cena em que ele sugere à família, todos os irmãos, que ele é que tem que ir lá no encontro com o Virgil Solotso e com o Captain McCluskey. E ele tem que matar os dois. E ele sugere todo o plano. A solução visual é que nessas duas cenas é quando ele senta na cadeira e cruza as pernas. E senta, se encosta assim, com as pernas cruzadas e começa a falar. Né? A gente vai fazer isso, isso, isso, isso. Isso que é o certo e tal. E o plano é esse. Sentado, assim, né? Então ele assume a posição de poderoso chefão dessa forma, sentado, assim, com as pernas cruzadas. Não sei se perceberam isso. É quando ele se investe do poder do pai dele, assim. Quando ele senta, assim. E acho que essa aqui é a palavra fundamental, né? É o poder, né? O filme ele narra uma história de poder, né? De tomada do poder, de submissão ao poder. E aí eu ia colocar pra vocês essa questão aí, que é uma... É um desdobramento do que eu tinha colocado antes, né? Por que que esse filme seduz tanto? Eu mandei para vocês um artigo de uma psicanalista, se não me engano, ela é americana. Que não é um artigo genial nem nada, mas ela fala... No título do artigo tem isso, que seria a fantasia do Godfather, né? E ela vai elaborar exatamente isso. Por que que esse filme ele mexe com o psiquismo das pessoas, assim, né? Um das partes do artigo trata disso. E que vocês acham? Como o Gustavo trouxe essa questão da infância, do complexo de Édipo aí, ela vai explicar que a nossa relação com a autoridade dos pais no começo da nossa vida teria criado um esquema psíquico que explica um pouco um certo desejo inconsciente ou de ter um poder quase divino ou divino, ou de se submeter a esse poder divino ou quase divino. Ou seja, como se a gente tivesse um desejo, uma espécie de pulsão, de submissão a esse tipo de poder. E que seria uma forma de contradizer o medo da finitude, da morte, da impotência, e de fugir dessa posição que a criança tem, né? Que os pais da criança são a decisão sobre a vida e a morte dela, né? Ela tem essa fragilidade estrutural mesmo da infância, que você depende de alguém que tem poder para te proteger, para prover, etc, né? E ela fala disso, por exemplo, que... E isso explica um pouco ali aquele esquema da máfia, né? As pessoas se submeterem. Por exemplo, o Luca, né? Que vocês falaram no começo. Ele é um cara implacável, né? Ele é o assassino primordial, né? O cara, o poderoso chefão, manda e ele faz. Ele executa e mata. Ele vai lá e mata. Não tem problema se vai ser preso depois ou se vai ser assassinado, etc. Ele faz. Ele obedece... totalmente, como se fosse assim, Deus mandou, eu tenho que acatar. Só que ele não tem a coragem de desafiar o próprio poderoso chefão. Por que ele não faz isso? Se ele tem coragem para tudo, ele poderia falar, não, você não manda em mim, eu vou fazer o que eu quero. Então ele é um exemplo máximo dessa submissão total ao poder, né? E cada um dos personagens tem essa relação. Ou quer tomar esse poder e virar esse ser todo poderoso e divino, as outras famílias, né, os chefes das outras famílias, etc. E o Al Pacino faz esse processo, né? Ele tá fora desse esquema, mas existe um desejo que a gente pode chamar de inconsciente dele, no começo do filme, né? E que ele nega que existe esse desejo dele de tomar essa posição, ou de participar daquilo, e a experiência dele ao longo do filme leva ele a essa posição quase como natural, né? Como se ele realizasse esse desejo dele, de assumir essa posição. E eu acho que isso mexe com o telespectador, né? Acho que todos nós temos essa talvez uma relação ao poder em que a gente ocupa ora a posição de submissão, ora a de dominância, né? Isso, não sei, isso mexeu comigo no filme, essa questão da família, do poder na família, quem dá as ordens, quem obedece, etc. Como lidar com isso, né? E vocês acham que isso tem alguma relevância, por exemplo, essa análise dessa psicanalista? Porque, de fato, né, eu por exemplo, né, se eu sendo um pouco mais pessoal, né, me colocando um pouco, a minha estrutura de personalidade, eu... Tem a minha atração, a atração que o filme exerce nesse ponto da minha personalidade é esse desejo de pertencer a uma estrutura e saber que se eu obedecer, eu vou ser protegido e vai dar tudo certo, né? E eu faço parte daquela estrutura. E de que alguém também que você pode pedir algo, né? E a pessoa concede, quase como um milagre, né? Porque ele tem esse poder do milagre, né? O Godfather, né? Você chega o fulaninho lá e fala, olha, minha filha foi violentada por aqueles dois, eu não lembro quem eram, né? Mas dois rapazes que desfiguraram minha filha, bateram nela, violentaram. eu quero justiça, eu quero que você vá lá e mate eles, né? Então, ele está nessa posição divina que é de conceder, né, um pedido. De conceder, quase como o gênio da lâmpada, né? Você faz o pedido, eu resolvo. E aí você estava falando disso, que você tem essa, vamos dizer assim, uma tendência a querer estar numa estrutura em que isso seria concedido, né, por exemplo. É, de que se eu me obedeço, se eu concedo a minha obediência total, que é o que o poderoso chefão pede pro Bonacera, né, no início do filme. Fala, olha, você tem que me chamar de Godfather, você tem que ser obediente a mim, e você tá me devendo esse favor. É isso que eu... Não só ser obediente, só talvez fazer uma... É, se você me ama, né, que não é obedecer. O Bonacera tá querendo tratar em termos de obedecer, de favor e não sei o que. Ele fala, não, você tem que me amar, eu sou o padrinho. Como é que você chega aqui pra me pedir um favor, sendo que você não me convida pra tomar café na sua casa? Então é isso. Você tem que me obedecer por amor. Porque a estrutura da máfia funciona exatamente assim. É obediência cega. Os soldados, né, todos os participantes da família, né, não necessariamente familiares de sangue, mas toda a equipe, entre aspas, né, deve obediência cega à hierarquia. Né? Toda família com G, né? Toda família, né? É, exatamente. É uma estrutura para-estatal, praticamente, né? Paramilitar, né? E o poderoso chefão, bem dito pelo Gustavo, ele exige a obediência com amor. Eu obedeço porque eu amo. Aí que tá, eu acho que nem tem... Ele nem pede o amor, né? Ele nem pede amor, ele fala assim, só me chame de padrinho, né? É quase assim, só reconheça essa posição e diga isso, né? E isso é atraente, né? Você fazer parte dessa estrutura, como o André tinha dito sobre quando você estava falando da psicanalista que escreveu esse artigo, é uma forma de você não estar mais sozinho, não ser mais mortal. Você faz parte de uma estrutura que sempre vai existir na sua cabeça. E não sei se é isso que ela quis dizer. Então é muito atraente isso, mas também tem uma outra pulsão, que é a pulsão de tomar o poder, né? De ser essa figura divina. Talvez alguns de nós tenham mais essa pulsão do que a pulsão de obediência, né? É, na verdade, eu acho que essas duas coisas, elas andam juntas, né? Porque eu acho que tá nesse mesmo ímpeto, sabe? Você obedece porque, ao obedecer, você de alguma forma, ainda que indiretamente ou mesmo simbolicamente, você acaba participando do exercício daquele poder. De certa forma, é por isso que você obedece a um líder carismático, porque ao cumprir as ordens desse líder, você de alguma forma vai estar participando, sabe? Vai estar, é como se você estivesse pegando um pouco desse carisma ou desse poder que ele tem. É, porque no fundo você almeja o poder, todo mundo almeja o poder. Eu acho muito curioso isso, porque eu tive, assim, eu não elaborei isso muito bem, mas quando eu estava assistindo o filme para conversar com vocês aqui no podcast, eu tive essa ideia de que, cara, esse filme tá, ele fala sobre família, ele fala sobre tradição, ele fala sobre patriarcado, ele fala sobre masculinidade, ele tem elementos sobre política, sobre a cultura norte-americana, um filme bem norte-americano nesse sentido, eu acho, né? Mas também tem uma questão religiosa que eu acho que tá muito presente em todas as cenas do filme. O filme, ele começa com um casamento, ele termina praticamente com um batismo, tem uma cerimônia fúnebre no meio do filme, ou seja, você tem várias questões, vários momentos, vários eventos, várias cerimônias religiosas, né, no filme, e a própria figura do poderoso chefão, do padrinho, como o Gustavo ele apontou, é uma espécie de substituto de Deus. Agora, rapidamente, assim, só tentando responder a sua pergunta, André, por que que esse filme ele é mais impactante, assim, não sei, ele causa certo impacto, ele trata a figura do gangster de uma forma mais ou menos séria, assim, o gangster, ele, no filme, eu acho que é contrário da grande maioria dos filmes norte-americanos que foram feitos sobre esse tema, né, com personagens parecidos antes do Poderoso Chefão, o gangster, ele era simplesmente um fora da lei, sabe, ele era um misfit, ele era um degenerado social, era um cara que não se enquadrava, daí ele se tornar um gangster. Aí vem o Poderoso Chefão, ele conta uma história de gangster, em que o gangster, na verdade, ele está inserido dentro de um sistema de regras e ordens e comportamentos e rituais muito baseado em um código de conduta bem específico e muito tradicional também. E é engraçado porque você vê que é um filme que trata, entre outras coisas, sobre masculinidade. Mas a visão essa visão de masculinidade que o filme traz é uma visão bem conservadora de masculinidade. Assim, sabe? Tipo, olha, um homem de verdade é o cara que stick to the family. Assim, ele fica perto da família, ele protege a família, ele provê para a família. Ele é um cara, assim, é porque ele não toma as decisões com a cabeça quente, ou seja, ele mantém as emoções dele o tempo todo em xeque. Ele é um cara que ele toma decisões racionais, ou seja, é uma visão bem, bem tradicional, eu diria, assim, da masculinidade. É uma masculinidade quase que estoica, você vê, assim, o Michael Corleone, de fato, né, ele resolve muito bem o Édipo, porque tem uma cena que eu acho fantástica. Logo depois que ele leva o soco do policial, né, e ele tá com a cara muito inchada, e aí ele fala pros outros mafiosos que é ele que vai dar o tiro, né, no policial e no Virgil Solozzo. E aí alguém fala pra ele, assim, ó, oh, não, Michael, você não pode fazer isso, não leve isso pro lado pessoal, isso não é pessoal. E aí a gente vê a câmera se aproximando, né, e o Michael, ele já tá sentado naquela posição que o Diego chamou atenção, né, já tá sentado como sendo poderoso chefão, e ele fala, assim, não, mas não é pessoal, é negócio, it's business. E esse que é meio que o mote dele em alguns outros momentos do filme. Não é pessoal isso que tá fazendo, não tô, ou seja, não é o meu coração, não é, it's business. Eu sou um businessman, antes de tudo. Isso é engraçado, porque todas as vezes em que um deles, qualquer traidor na máfia, toda vez que eles fazem alguma atrocidade, matam alguém, matam a mulher do cara, espancam o filho do não sei quem, eles falam, não, é só negócio. Tem essa diferença, como se não fosse pessoal. Tudo ali é pessoal no final das contas, mas ele sempre tem essa desculpa de que não é pessoal, não, eu gosto dele, mas eu traí, né? Tem isso. Quase como se fosse aquela coisa do Judas, né? Eu só queria apontar esse negócio de a gente tá dizendo que ele resolve bem, né, o complexo de Édipo, né, é o que mais bem resolve, né, dos filhos. Mas ele perde, exatamente, né, ele perde a humanidade dele, né, que ele começa o filme, ele vai perdendo, né, ele se torna um businessman, ele se torna um homem, como você falou, obcecado por controle, né, e paranoico, e frio. É, não, né? A resolução que o Gustavo falou é mais uma metáfora, né, do que, não é um conceito psicanalítico que ele resolve ali, né. Acho que as pessoas não querem, como é que você fala, emular o Michael Corleone, né, ele não é um personagem emulável, como o Vitor Corleone é, né, pois é, por exemplo. Não, tanto é que o final do filme é uma nota meio down, assim, né? Quando a mulher sai da sala e vira e olha, e ela entende que ele assumiu o posto que o pai dele tinha, e aí ele pede pra fechar a porta, né? É uma nota meio azeda, assim, não é um final, yes, ele vai ser que nem o Vitor, né? Não é isso, né? É tipo, ele, lamentavelmente, entrou nesse mesmo jogo que ele tinha falado, no qual ele não ia entrar, né? É, mas eu não sei, Diego, ao mesmo tempo eu acho que o grande herói do filme é o Michael. Assim, a gente torce, eu vejo mais gente querendo se identificar. Eu não tô dizendo que isso é certo, que isso é bom, ou mesmo que isso é errado, assim, mas assim, eu acho que a grande identificação que o filme nos leva a ter é com o Michael, né? É engraçado que o Gustavo, ele citou o Peaky Blinders aí, é uma série que eu assisti até o final, assim, quer dizer, eu acho que tá na quinta temporada agora, a quinta temporada ainda não estreou, então eu ainda não assisti, mas eu assisti todas as temporadas da série, eu gostei muito, é uma série muito bem feita, e é engraçado como o Thomas Shelby, né, que é o personagem principal interpretado por Cillian Murphy, ele foi mimificado agora, assim, tá, todo coaching agora coloca a cara do Thomas Shelby, assim, sabe, tipo, a ideia é, sabe, tipo, seja um homem como Thomas Shelby, e sem querer dar spoilers, né, pra vocês, ou pra quem quer que esteja escutando o podcast e tudo mais, assim, mas sendo bem vago, na melhor maneira que eu posso agora, o Peaky Blinders é uma história de autodestruição. Então, como assim, sabe, tipo, seja como Thomas Shelby, tipo, ninguém entendeu que esse cara, ele não vai se dar bem, ele não vai ter um final feliz na última temporada, sabe, o mundo dele tá se deteriorando. Sim, de fato, ele é implacável, ele é um excelente estrategista, ele consegue prever o que, os inimigos dele estão pensando muito antes, ele tem umas tiradas fantásticas, ele é super frio também, ele é super cool, nossa, isso é altamente charmoso para as mulheres, mas o Peaky Blinders é basicamente a série do processo de enlouquecimento de um homem, sabe, ele tá cada vez mais próximo de todos aqueles valores que ele odeia, né, no final da quarta temporada. Eu acho que o Michael Corleone, ele passa um pouco por isso também. Mas esse esquema de todo filme ou série de máfia em geral acaba caindo no, quando fica muito popular, né, o pessoal nunca entende o ponto da história, né, você vê a família Soprano, a mesma coisa, né, tem uma glorificação, ou do próprio Al Pacino, né, o Scarface, que virou super ícone, assim, e tal, e o pessoal tinha os posters e tal, tipo, o cara acaba, não podia acabar mais escroto, né, a história do Scarface, né, baleado numa poça de sangue. Scarface é o anti-Vitor Corleone, ele, né, ele é drogadaço, maluco. Mas o próprio Vitor também não é um herói, assim, um ícone a ser emulado, eu acho. Não, mas, né? Mas é por isso que é que seduz, porque, por exemplo, aquela cena no final do batismo, é o momento do batismo em que ele está fazendo uma aliança com a igreja, né, que o padre fala, né, ele o padre demanda a ele uma aliança com a igreja, né? Quando ele fala aquele ritual do batismo, ele fala assim, eu não vou pecar, etc. Ao mesmo tempo tá... Não, ele fala uma frase ótima, ele fala, eu renuncio ao demônio, né? I renounce the devil. Sim, coisa assim. E ao mesmo tempo em que ele fala isso, as outras famílias estão sendo assassinadas pelo mando dele, né? E ele entra totalmente nessa posição, que é uma posição de total decadência moral e de total poder. E por que eu acho que isso seduz? Porque todo mundo que está assistindo o filme queria que aquele homem fosse realmente o chefe da sua própria família, né? De quem está assistindo. Se você quer um homem para ser o pai todo-poderoso da sua família e te defender e combater os inimigos, é esse cara tem que ser. E ele vai ter que ser o imoral, porque aí eu não preciso ser. Também tem isso, né? Então ele é herói nesse sentido, né? Que ele é a figura Godfather, ele é o pai máximo, que aí é um risco que eu corro de falar. A hipótese que é similar a dessa psicanalista, que é todo mundo tem um desejo inconsciente de que essa figura esteja lá. E você pode lutar contra esse desejo. Conscientemente você luta, fala, não, é imoral, é não sei o quê. Mas no fundo, aquele medo infantil da sua fragilidade quer que tenha essa figura te defendendo, concedendo as coisas que você pede, se você ficar na linha, etc, etc. Na verdade, você quer acreditar que essa figura é possível, né? Porque, na verdade, isso é uma figura impossível, só existe na arte, né? Por isso que seduz tanto. O filme seduz. E as figuras políticas que as pessoas amam de paixão? Não, então, mas é uma farsa, é só a imagem. Entendeu? O Bolsonaro, Lula... As pessoas têm amor, não é só porque vota por consciência ideológica, as pessoas amam. Sim, mas essas pessoas são ficções também, entendeu? Só consegue existir na ficção para ser amada desse jeito. Como o Michael é uma ficção. É impossível, entendeu? Mas você quer acreditar que é possível, tanto como essa figura do pai, Deus, para lhe proteger, quanto, eventualmente, você pudesse chegar a ser isso. Por isso que esse cara do Peaky Blinders também virou uma imagem, como eu tava falando. Mas eu acho que é essa fantasia que aí, voltando, se quiser voltar pro Édipo, é isso, né? Porque o grande dilema do Édipo, pelo menos pro homem, é tipo assim, o que é que eu preciso ter pra ser, né? O que é que eu preciso ter pra ser? E a gente cresce sem saber o que é que eu preciso ter, né? A gente fica doido procurando o que é que eu preciso ter. E aí essas figuras todo poderosas e tal, parecem apresentar, né? Eu preciso ser assim. Eu preciso ter o que esse cara tem. Eu preciso ter essa frieza, eu preciso ter essa mente aguçada, né? Eu preciso ter essa capacidade de desagradar os outros sem me sentir mal, né? Porque é uma cena, aquela cena que ele entra no hotel, pra mim, como neurótico, é constrangedora, né? Que o irmão dele, aquele tabaréu, tá fazendo a festa com um monte de mulher e não sei o quê, e ele entra e, tipo, desautoriza o irmão completamente. Ele apresenta isso, né? Tipo assim, pô, se eu tiver isso, eu vou ser, né? Se eu tiver isso, eu... E é engraçado que a gente, é isso que o Igor falou, a gente quer tanto acreditar nisso que a gente meio que nega que o resultado, ou que o Felipe tava falando do Scarface, que a gente meio que ignora que o resultado é sempre trágico dessas pessoas, né? Não é nunca é uma solução, né? Esses caras sempre terminam mal, mas essa coisa que talvez seja isso um pouco que a psicanalista que o André mencionou queira dizer, né? É uma coisa que tá, é uma fortaleza no inconsciente da gente, essa necessidade, pelo menos como homem, assim, essa necessidade de acreditar nisso, né? Que isso seja possível. Que é possível que um mortal seja Deus. De colocar a roupa de Deus no mortal. Assim. Sim, também. É. Mas isso tá na história da... Toda mitologia existe isso, né? Você trouxe no outro episódio do podcast, né? Aquele personagem que rouba o fogo dos deuses, né? O Prometeu. É, tá em todas as histórias de mitologia tem essa figura também, né? Só que o que as pessoas não entendem é que se essa figura existe na prática, ela lhe anula, né? Então, isso é o que o Freud, mais uma vez, com aquelas sacadas absurdas dele, com o totem e tabu, né? Quer dizer, o que funda a civilização é quando a gente se reúne e resolve matar essa figura, porque a gente entende que essa figura todo-poderosa, ela inviabiliza o usufruto de qualquer prazer por todos os outros, né? Ele toma pra si a possibilidade de, né? Todas as decisões são feitas por ele, todo prazer é dele, tudo é dele, tudo tem que ser feito pra ele e por ele. Então ele meio que anula a possibilidade dos outros, dos que estão abaixo dele, usufruir, né? Quer dizer, o totem tabu é isso. Tem uma cena do filme que é isso, né? Os outros, os concorrentes, as famílias, os chefes das famílias concorrentes falam: pô, mas o Corleone, ele tem a polícia, os policiais, tudo no bolso dele, a gente não vai aproveitar nada? Então, ou seja, a gente tem que destituir ele dessa posição, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente por isso que querem matar ele, exatamente. É porque ele tava querendo assumir essa posição, né? Do líder da horda, né? Do chefe da horda. Exatamente aconteceu na história da máfia, né? Nos Estados Unidos. É, esqueci o nome dele agora, Manzano, Matarazzo, uma coisa assim. Depois eu vejo. Mas teve o cara que realmente organizou pela primeira vez a hierarquia da máfia, nos anos 10, 20, antes da Lei Seca, né? Ele quis se tornar o boss of all bosses. Ele se tornou o chefão de todos os chefões. Ele queria concentrar o poder todo nele, meio César. E o que aconteceu, né? Mataram ele. E aí criaram uma comissão, né? Que Maranzano... Felipe falou aqui. O Maranzano criou isso. Mataram ele aí e criaram isso que aparece no filme, né? The Commission, a comissão, que é quando as famílias se reúnem, as cinco famílias de Nova York especialmente, e outras também, pra tomar decisões grandes, né? Da big picture, né? Pra tomar grandes decisões, decisões macro. E não é mais um cara só. Exato, porque o cara, o líder da tribo, né? Da horda, é horda, não sei, Freud usa um termo datado, seria esse cara, né? Que tem todo o poder e que... barra o usufruto do, né? Ele é o único que pode pegar as mulheres na tribo, ele é o único que pode matar, decidir quem morre e quem não morre. E aí a tribo se reúne em um dado momento e resolve matar esse cara. E aí, no lugar desse cara, eles criam as regras, né? Que é isso que o Diego tá falando, as comissões e as regras da tribo, entre elas as principais, é a proibição do incesto, né? Você não vai poder transar com ninguém dentro da tribo e você não vai poder matar ninguém dentro da tribo. Que é um pouco, pelo menos assim, nessa parte de matar, parecido com a regra da máfia, né? Assim, você tem que fazer a paz, né? É isso que mantém a paz dentro da tribo. E se você pensar, o Michael, quando ele começa a crescer, ele tá negando... O prazer, né, de uma série de pessoas. No, ele mata o marido da irmã, ele tira o... Só quero chamar ele de Frodo, né? Frodo não, como é? Ele parece Fredo. O Frodo um pouco. Fredo. Ele tira o Fredo lá da vida mansa do... Né? Ele diz, olha, não é isso aqui não, vai ficar aqui no cassino com um monte de mulher e não sei o que, não sei o que. Não, você faz parte da família, você tem que respeitar a família e tal. Então ele começa a negar, né? Começa a cortar... o usufruto de muita gente que estava usufruindo da medida que o pai foi enfraquecendo. Que ele fala pro Fredo, né? Don't ever take sides against the family. Tem uma cena, vocês estão falando, né? Que o Michael, ele tira alegria, né? Ele é o maior brocha, dor e né? Cock blocker total. Castrador que tem. E o Vito Corleone, ele não é nada disso, né? Então, e tem uma, inclusive essa cena belíssima, né? Que ele tá no caixão, do lado do caixão do filho dele, né? Do Sonny, que foi. Ele levou uma saraivada de balas, assim, né? Tá todo destruído, tá pedindo pro Bonacera, né? Fazer a máscara, fazer a maquiagem, né? Pra ele poder aparecer no caixão aberto e tal. Pra mãe dele poder ver, né? Vê-lo. E aí o Vito Corleone fala assim. Look happy, massacre, my boy. Não consigo, eu tô rouco. Mas é melhor ainda. Agora, é curioso que esse filme, ele certamente instituiu uma forma de pensar a máfia, né? Porque ele é baseado em uma ficção, né? Mario Puzo, tudo bem, ele é um autor italo-americano, deve vir de famílias, né, italianas tradicionais, mas ele não era um membro de máfia, né? Então, eu acho curioso porque isso no, na cultura pop, né? Isso deve ter virado quase como instituído uma certa moral para as máfias, né? As pessoas deviam ver esse filme e falar, ah, eu quero agir assim, vamos fazer assim, né? Falar desse jeito. Eu li que os próprios mafiosos, eles passaram muitos anos, décadas, assim, meio que imitando o filme. Assim, eles acharam o filme tão bom, tão melhor do que exatamente o comportamento deles, sabe? Que o filme, ele... Foi a grande crítica desse filme, né? Que ele glorifica um pouco a máfia, né? Tanto é que os próprios mafiosos sentiram essa glorificação e copiaram um pouco, né? Essa maneira de comportamento do Vito Corleone, especialmente, do Michael. Esse negócio de falar em voz baixa, né? E essa masculinidade internalizada em vez de exteriorizada. É, a realidade gerando ficção e ficção gerando a realidade. Essa época estava muito em voga, né? Esses revelando o funcionamento interno da máfia, né? Além do poderoso chefão, teve do próprio Gay Talese, que já foi mencionado aqui no programa, né? Aquele de Um Rai Teu Pai, né? Que era um estudo aprofundado que ele fez na máfia real. Então teve todo um boom, assim, de cultura influenciada pela máfia. Teve mil filmes na Itália, tudo copiando, né? Tentando imitar a fórmula do chefão, né? Porque, de fato, como o Gustavo estava falando, você ter um pai, Deus, né? É um desejo inconsciente de todos nós ter esse pai. Capaz de tudo, né? E seguro, e que resolve as coisas pra você. Eu tô achando engraçado que já é a terceira pessoa que diz que eu falei do pai Deus. Eu não mencionei Deus nenhuma vez nesse podcast. Não, mas é um pai, esse pai todo poderoso. É um pai todo poderoso, é um pai dotado de poder, que você meio que se coloca na sombra dele e pega um pouquinho pra você, se investe. Agora, hoje em dia essa figura tá completamente enfraquecida, né? Essa figura da autoridade, do pai, a coisa do patriarcado, etc., tá nas últimas, tá igual o Marlon Brando lá no jardim que ele morre ali. Não consegue nem levantar e andar direito. Isso é curioso, porque se talvez fosse hoje o filme sendo lançado hoje, ele teria sido. Nem teria sido lançado hoje esse filme, né? Ele não teria lugar hoje socialmente, assim. Porque essa figura do pai da autoridade se transformou, a gente não sabe o que ocupa esse lugar mais. A gente tem alguns exemplos pouco caricaturais ocupando esse lugar hoje, né? E que recebem muitas e muitas críticas. Se transformaram em caricatura, mas eu tenho certeza que isso que a gente está falando foi um dos principais motivadores de especialmente homens terem votado no Bolsonaro, você não acha, não? Mas o Bolsonaro se transformou numa caricatura, claro. Ele comprovou com 4 anos que ele não é essa figura, né? De jeito nenhum. É, nunca foi, né? Mas o Lula tem um pouco isso até hoje, não tem, não? Cara, os dois são formas caricaturais dessa posição do Godfather, né? Totalmente caricaturais, né? Eu acho que todo mundo da gente passa por... Não é um negócio... Eu acho que é independente de época e tal. Porque todo mundo tem um momento de choque na infância, que é esse momento que você descobre que, quer dizer, quem conviveu, né, com o pai ou com alguma figura de autoridade, então é que você descobre que essa figura de autoridade não é infalível. Né? Sempre existe esse momento, mas você acredita até um certo ponto, essa coisa do, ah, o meu pai pode isso, meu pai pode aquilo, porque para a criança, não é um bebezinho, que é a criança novinha, o pai é ultra poderoso e pode tudo mesmo. Tudo que ele não consegue, o pai consegue, né? E sempre chega um momento em que você descobre que o seu pai não pode tudo, né? Tem algum momento em que você percebe que ele não é... E essa imagem fica, né? Essa sombra fica, você fica perseguindo. Talvez isso, de novo, que a psicanalista tenha falado lá no ensaio, né? Você não consegue se livrar disso no inconsciente, né? Nada apaga, nada é apagado do inconsciente. Então fica essa imagem desse pai que era, que poderia ser infalível, né? Imortal, implacável, perfeito, e que não é, não foi, né? É, e o Michael no filme, ele faz isso, né? Ele se depara com a falência do pai e instaura novamente, né? Porque ele poderia simplesmente ter falado, não, porra, meu pai, aí beleza, morreu, acabou a máfia, vou viver minha vida com a minha mulher aqui, que me oferece uma nova vida, que não tem nada a ver com isso, é a vida do sonho americano, eu sou um herói de guerra, nós vamos ter filhos. E ele fala, não, isso tem que continuar existindo, né? Inclusive assume o nome do pai, né? Porque o filme termina com... O batismo, na verdade, é o batismo dele, né? Ele vira Don Corleone, né? Ele assume o nome do pai, de fato. É a última fala do filme, né? Don Corleone. Então, pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção. A discussão foi espetacular, maravilhosa, pantagruélica. Vou deixar o Felipão anunciar o próximo filme. Para os ouvintes do podcast, vou fazer uma oferta que vocês não podem negar. Vocês têm que ver, daqui a 2 semanas, o filme Titane, de 2021. Até lá! Ei, fantástico, adorei! Muito bom! Então, exatamente, pessoal, se o Poderoso Chefão foi um clássico, Titane vai ser arte contemporânea. Não perca o próximo episódio, espetacular. Titane! Abraço! Falou! Falou! Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Um abraço a todos. Até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.